Thank you. Thank you. Thank you. Com 55 pranchas a cores desenhadas por Franz Post. Queimamos exemplares completos da famosa enciclopédia francesa, uma das obras de referência da Revolução Francesa. Queimamos o primeiro jornal impresso do Morro da Tadri, 1601. Queimamos um prédio com quase 100 pessoas dentro, fichado 666. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.